Sabia que ele pontiu que tudo escuta, tu não para mais. Envolvente, contagiante, senti a vibe do que ele faz. E sabia que ele pontiu que quando tu escuta, tu não para mais. Envolvente, contagiante, senti a vibe do que ele faz. Isso, mulher. Empina o caralho do bumbum, vai. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Para não, vai. Balança a bunda no clique do pai. Tu escuta no bom para mais. Envolvente, contagiante, senti a vibe do que ele faz. E sabe aquele bodinho que quando tu escuta no bom para mais. Envolvente, contagiante, senti a vibe do que ele faz. Isso, mulher. Para não, vai. Para não, vai. Para não, vai. Balança a bunda no clique do pai. André Civis, o moral de Ibicoara. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai.